E aí, Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo, hein, cachorro? Atingindo a nação inteira. Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Adoleta, adoleta, novinha tu vem mamar, de quatro vou colocar, por cima tu vai sentar. Por cima tu vai sentar. Adoro.